campeira que estendo aos ombros no mais chucro apego. Já foi meu pano de jogar primeira, já fiz de colcha pra forrar pelego, já fiz de trapo pra espantar brasena, e atei no braço pra escorar facada. Já fiz com ele espanador de geada, e até coberta pra agasalha china. Em cada canto uma inicial bordada por mão mimosa da mimosa fada, cuja lembrança meu viver embala, cuja lembrança meu viver embala. A vida é curta, mas pra mim foi linda, e Deus permita que morrendo ainda eu tenha forças pra vestir o pala, eu tenha forças pra vestir o pala. Em cada canto uma inicial bordada por mão mimosa da mimosa fada, cuja lembrança o meu viver embala, cuja lembrança meu viver embala, cuja lembrança meu viver embala.